espera pronta, tá 3. 3, 567. 3567, autorizado, aliás, decolado, turno 00 graus, 8 9. Aliás, decola no 0, tá 3567. Porta localizador autorizado, aproximação ILF para a pista 10 de Salvador. Zona 143, vamos lá estabilizar. P5495 solicita a proa de Ilhéus quando possível. Autorizado, apresente a proa de Ilhéus 5495. Ok, obrigado, Ilhéus, trip 5495. Canar 6143, a redução está a critério para aproximação. Vamos que segurar a doutoração para interceptar o localizador. Intercepta o planejo próprio, tomará estabilizado, 143. Corredor foge. Tem a 143 para o localizador, curve à esquerda, na proa 150. 150, 143. Alô, Salvador, boa noite, 56. Vou 2 para o pushback essa manhã. 1700, o ajuste 615. 1700. Salvador, portanto, aí 567 a borda, pessoal. 3567, eu posso contar a dança da 340 no perfil agora elétrico. Ao 340 no perfil, tá 3567. Próxima 8, assina 5072. Após 2000 pés, tá cruzada pro Alef. Tá bom, Alef, tá 3567, obrigado. Precisa da autonomia. Felizão, 43. Questionnaire 6143, cheque 3, chama a turma 98, meia dúzia. Olha. Vale, chama a chave táxi, né? Ok, chama o ponto para o táxi. Terra, visão abaixado, eixo acado. Seixo autorizado, pouso, vento 100 graus, 10 nós, o Leão 43. Teve pouso na 10, 6143. Foto Salvador, o azul 4206 está na UAM, pronto para o pushback e acionamento. Aguarda, 4206. Na escuta. Turbalete, Golo 273. Golo 273, boa noite, o senhor de identificação autorizada BONF, S4010, que nega no 05. 4000 na BONF, no 05, 1253. Solo 1856 para o táxi CLB 157, 3 horas e 20 minutos de autonomia alterna, Salvador. Confirmando 157 a porta, autorizado táxi com 1856 via Indy Alpha, Ponte Cara Torre, 18612, que ligar no 095. Confere no CFE 157 autorizado táxi de Alpha, 186 no ponto de espera, o ajuste no 095, 1856. Leão 43, solo 57, direito, legionário solo. Lembrar 9, 143. Lembrar formações, por 25 milhas. Ali, 2 dias. Confirmando o Salvador, tem alguma estimada aí pro 4206 no ano para iniciar? Agora, tá livre início do push, reporto para o táxi, estava só aguardando a aeronave da Gol iniciar o táxi, né? No 4206. Chamaremos para o táxi. Salvador, é 1856, pode estar 190, pronto. Ciente autorizado, alinhado de colar, vento 1920 graus, 8 nós, 856. Autorizado alinhamento de decolagem na 190, voo 1856. Galeão 360, V2L no 0. Decola a pista no 0, cor direita, saída da El, Leda Brise. Controle 120.8, aciona 5147. Pesado nível 360, pesado 1-0. Decola da 1-0, curva direita da El, Leda Brise. 120.8, 5147. O fechamento está correto, eu posso pushback acionar agora no 601. Bota lá. Comida decora 00, 2100, controle 208. 208, bom, boa noite, 56. 1856, decolando um perfil da PUC. Golo 856, contato radar, Super 390, perfil PUC. 390 no perfil da PUC, o Golo 850. Temos uma centena a bordo. Alternamos Maceió com 3 horas de autonomia. Escolta 206, taxi de Alfa, ponte para Torres, 1862, que legal no 015. No 015, Indy Alfa, 1862. Salvador, Gol 856, desvio à direita, solicita 085. Quer controle? O Gol 1856, solicita desvio à direita, proa 085, aproximadamente 25 milhas. É livre desvio, Gol 1856. IP 5495, está a 54 milhas sudeste de Salvador, serviço radar encerrado, chame Leos 120 décima 1. 120 1, da presente, IP 5495, grato, boa noite. Boa noite. Brasília, VP017, decola pista no zero com a direita, saída arbó, eleva, controle 120 décima 8, acena 5150. Dois três, 10, 2 mil pés, que legal na 095, está autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. 2 mil pés com 1 095, Gol 856, solicita que após o envio, vou entrar do Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, após Gol 856. Decola 06, controle 208. 208, boa noite. É, Salvador, 4206, Pucaracaju. Eu 4206, contato radar, Sura 370, Peixe Puca. Pucaracaju, 370, 4206. Pelo Pátio, 918, 66. Controle, boa noite, 50, vai voar, o Romeo Fox, 09. Gente. Botão Vitor Charlie, hotel, boa noite, acione identificação. Está presente uma proa de Amã para efetuar a chegada Amã, reportando no ID as descidas. Inicialmente é o 080, Vitor Charles Hotel. 856, chama Recife em 126.85. Chama Recife 126.85, boa noite, 56, boa. Estava muito baixo, não entendi nada. A negativo, não estou compreendendo a mensagem. Ok, seu plano aqui para mim está valendo ainda mais meia hora, ok? Ah, não pode esperar a próxima, 70. Autorizado, aliás, decolar 100 graus, 109, 7200. Controle azul 4206, proa 090, devido formação. Tá livre desvio, azul 4206. 06. Alemanha 720, decola aos 11, controle 208. 208. 720. Objeto 1720, contato radar, segunda 360, após 2000, Rodel. Adicionado 2000, Rodel. Salvador, boa noite. Está 3897, da informação ISP no 5. Pronto para cópia, autorização Guarulhos. 3897, Guarulhos, 360, via Pêsulo 16. Decola pista no 0 com a direita, saída da EO, lei da bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5154. 360, Guarulhos, via Pêsulo 16, da EO, lei da bridge, 208 ao controle, 554, transponder quando a 10 com a direita, está 3297. Está correto, é quarto pushback acionado, 3897. Uma 85. 2685. Joker 06, aciona identificação autorizada a chegada Bonf, desça o nível de voo 050. Autorizar Bonf, 050, já foi. Itatiaia, até o desce 060. 060, tá lá, tá. Controle Salvador, boa noite, TAM 3894, passou 1701, 150, com informação WISC. TAM 3894, boa noite, acione identificação autorizada na chegada Mari, desça o nível 070. 070 na chegada Mari, TAM 3894. Olha, 7720. Prossiga. Após a eu, haverá necessidade de fazer curso para 220 limitar a informação em linha. Está livre as vias, objeto 6720, chame agora o centro em 1251 e informe ao mesmo sobre o registro. 6251, reportar. Solo Salvador, gol 1273, livrou na sexta. 1273, taxi Alfa Juliette para o 02. Alfa Juliette para o 02, 1273. Controle TAM 3894, necessita de um pequeno desvio à esquerda para 50. Está livre do desvio, TAM 3894. Vamos usar o desvio, TAM 3894. Desvio 060, Big Charlie Hotel. Charlie Hotel, prossegue 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, Charlie Hotel. 2, bom, 93. Charlie Hotel apenas confirmando o pouso no 0 no 7. Aí pessoal, 1 no 7, Ori. Confirme. Pista 1 no 7, Charlie Hotel. Deixe devido a modificar mais à frente ou prossegue no LS e após girar a base para no 7. Ok, nossa intenção é cancelar no LS, Ori. Gente.